Eu quero te pedir desculpa. Se de você duvidei, desculpa sem querer. Desculpa se não usei o termo certo. É pra falar o que eu queria, é pra falar o que eu sentia. Eu prometo nunca mais te magoar. Vou me esforçar, você vai ver. Pois eu só quero amar você. Eu quero te amar, eu quero te ter. Também te tocar e poder dizer, yeah, que eu te amo sempre, sempre. Te amar.